está difícil da gente ajudar alguém. Vejo o rosto, mas não vejo o coração. Quem precisa, quem deixa de precisar? Como saberei a quem devo ajudar? É terrível, ó meu Deus, que confusão. A que ponto chegamos de negar alguém um pedaço de pão? Temos medo de em casa acolher alguém. De ajudador podemos nos tornar refém. Tu precisas realmente vir depressa. Está ficando insuportável de viver aqui. O dinheiro é tirar da vida humana. Por bem menos eu já vi muitos morrerem. Até criança é comércio, é contrabando. Ninguém se importa com o que vai lhes acontecer. Onde está o amor do ser humano? A consciência é comprada com poder. É tão pouco o amor entre irmãos. Quem mais pode, muito menos vai chorar. Bem maior é o conflito entre as nações. Disfarçadamente vão pregando a paz. Bem maior que a falsa paz, a corrupção. Vidas são destruídas, sobrevive o orgulho e a grande ambição. Certo medo vai pairando em nosso ar. Qualquer momento explode a bomba nuclear. Tu precisas realmente vir depressa. Está ficando insuportável de viver aqui. Por dinheiro é tirar da vida humana. Por bem menos eu já vi muitos morrerem. Até criança é comércio, é contrabando. Ninguém se importa com o que vai lhes acontecer. Onde está o amor do ser humano? A consciência é comprada com poder.